Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem chorume. Chorume. Chorume. Néctar. No brilho desta morena, amanheci no verão. Cada vez mais está setado da cabeça. Maldita flor da trombeta me perou de vez e me levou para o inferno. Se ele fumava um, fiz da canoa uma seda, eu não me toquei. Foi quando ele respondeu: muito obrigado, amigo. Mas eu sou careta, ai meu Deus, o diabo é careta. Me denuncio pra galera, seu capeta. Tome este chá de cogumelos com trombeta. Se não arranca seu rabo, seu careta. Se não arranco esse seu rabo, seu careta. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X de Xota, obviamente. Do meu lado direito, ele que por curtir músicas românticas na madrugada do interior, apelidou o próprio Anos de Tina, Wesley Zop. E aí? Não foi bem isso, mas foi um maldito corretor ortográfico, mas quando, Wesley, quando você vai pro sul, o pessoal fica falando, Tina. É, ainda mais se o padre for gaúcho. Ah, então quando o padre falava, deixa eu pegar minha batina, era... Batina. Era outra coisa. E do meu lado esquerdo, ele que estudou em colégio de freiras, mas foi expulso porque se recusava a tomar banho de sol fazendo topless, Gabriel Asbar. É isso aí, eu por acho que, uma cara? Afronta. Tem que fazer topless no meio das freiras. Que também seu obrigado. Topless, seu né? Obrigado, lógico. Mas daí você não vê nada, né? Tá tudo nos pés. Ele é um transgressor, esse Osmar. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que antes de dormir me maquio de princesa da Disney para ver se alguém me acorda me chamando de Bela Adormecida. Aí, que romântico. Acho bom, acho bom. Obrigado. Cara. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o Chorume, o podcast que é semelhante ao Smegma do seu tio avô. Sim, é muito bom pra fazer bife com fritas. Melhor que banho de porco. Você quer falar, é porque é amargo e gruda no céu da boca, mas não é isso. Não, do meu tio avô, do seu eu já não sei. Vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários. Breve. Nossa leitura. Breve leitura de e-mails e comentários aqui. Por favor. Temos aqui o primeiro e-mail dele, Kilton Fernandes, que promete estar no próximo episódio aqui, Wesley Zop. É verdade ou não é? Ele promete muita coisa, né? Muito bem. O assunto é cerimônia em homenagem a Baco. No ônibus. Ah, opa, é diferente da cerimônia Baco no ônibus. É, nunca vi, vai. Mas, sei lá. Qualquer lugar é lugar pra servir vinho. Eu penso assim. O pessoal da maçonaria é meio esquisito. São diferentes. Olá, tudo bem? Estou muito bem e tenho certeza que vocês também. Vocês estão bem? Okay, eu tô bem. Apesar de sua mãe ter sido atropelada, Wesley. Mas foi por mim, né? Mas você tá bem. Não, tô bem, eu tô bem. Ela, não sei. Não. Foi um dano calculado, né? Tudo pra receber aquele seguro lá, R$200. Não, não, R$200 se não fosse proposital, né? Tá. Mas como pegaram que é proposital, eu vou ganhar só R$7,50. Mas os descontos. Mas os descontos, vai, dá R$2. Mas valeu a pena. Valeu a pena que dá pra comprar pelo menos um... uma caixinha de band-aid pra ela. Tudo bem. Espero que ela consiga voltar a andar com uma caixinha de band-aid. Não sei. Talvez dá pra fazer uma muleta de band-aid. Talvez eu compre, sim, uma então... cadeira de roda de ou em vez de band-aid, eu compro o ginkgo biloba, que cura tudo. Né? Sim, pode sua mãe ser. Vai voltar a ter ereções, coisas que ela não tem desde 73. De verão de 73. Sim. Geralmente, não envio e-mails aos podcasts que escuto, a não ser quando tenho uma contribuição significativa para compartilhar. Serei breve para que vocês tenham tempo de responder os outros 1.200 e-mails que receberam essa semana e consigam consolidar nas primeiras 4 horas do podcast. É, porque daí fica curto, né? Ele não tá muito a par dos números, porque isso é bem pouco. Quem dera fosse só isso. Como o título da minha mensagem sugere, tem uma experiência que tive em um ônibus para compartilhar com vocês. Algumas semanas atrás, o carro da minha esposa estava na oficina e ela ficou com o meu. Não fiz objeções, lógico, que quem manda é ela. É claro, não quer apanhar, né? É, porque no outro dia, a minha agenda estava tranquila, com compromissos que eu poderia chegar facilmente. Quando chegou a segunda e eu fui para o trabalho, não tive nenhum problema e pude ouvir muitas horas de podcast durante o dia. Quando estava retornando para casa, peguei um ônibus lotado. De fato, o ônibus mais lotado que eu já peguei na vida. Entrei mais ou menos de lado, naquele setor antes da catraca, ao lado do motorista. Coloquei uma mão em uma barra de ferro amarela para me segurar e deixei uma perna solta no degrau. Depois de alguns pontos, o ônibus encheu ainda mais. Mas pelo menos ele estava numa pose sensual. Sim, sim. Até o ponto onde o motorista já não parava mais para novos passageiros. Porque, não sei se fossem átomos, eles não conseguiam entrar. Na última vez que o motorista parou em um ponto e permitiu que mais alguns passageiros se aventurassem naquela massa uniforme de carne humana e bolsas de trabalho, 3 rapazes meio que se penduraram na escada e tentaram encontrar um espaço para viajar em segurança. Um deles estava usando uma camisa do Corinthians e, por algum motivo aleatório, ficou mais perto de onde eu estava. Ele estacionou nas escadas e, devido à arquitetura do ônibus, sua cabeça ficou mais ou menos na altura da minha cintura. E quando o ônibus começou a andar, em cada lombada que passávamos, a cabeça do corintiano era arremessada contra a minha cintura. E devido à minha posição estranha, ele beijava a minha braguilha. Sim, o zíper da minha calça jeans. Então era cabeça com cabeça ali que estava batendo, não era? Exato. Bater cabeça no ônibus é normal. Sim. E outro, não tem nada de sexual nisso. Claro que não. É, tudo... Temos uma braguilha. Exato. Não, e é uma posição de ônibus. É. Quem nunca ali foi encoxado por um negão ali no ônibus só porque você tá de sunga? Não, e outra, às vezes você quer ficar de pé mesmo tendo um lugar pra sentar. Exato, esse dia eu peguei um ônibus lotado, devia ter umas 2 pessoas. Não, então, você vai sentar como? Eu tive que sentar no colo do cara. Mas sexualmente? Não, profissionalmente, né? E pras pessoas que têm a dúvida se fica sexual ou não, é só consultar o Ban Sutra. Que mostra todas as posições sexuais ou não sexuais do ônibus. E não tem nada lá sobre braguilhas. Não. Então não. E outra coisa, eu falo profissional porque quando você está saindo do seu trabalho para casa ali, é considerado trajeto de trabalho. Sim, você sofrer um acidente, a empresa é responsável por isso. Inclusive se o acidente for cair de boca na pica do negão. Pode acontecer. Porque pode perfurar a garganta. É, vai se machucar a laringe. Foi a situação mais constrangedora que eu já vi em um ônibus e todo mundo que estava na região, o que parecia ser por volta de 200 pessoas, perceberam a situação e a vergonha alheia se tornou palpável depois de 3 beijadas. Só porque o cara passava a língua, era só pra limpar ali. Às vezes ele tava, sei lá, umedecendo o lábio. Exato. Um rapaz que estava do meu lado mudou de posição, permitindo que o corintiano se ajeitasse melhor e evitasse o estupro compulsório aleatório que estava acontecendo ali. Não sei exatamente o quanto isso é comum. Tenho certeza que Sir Wesley Zop vai ter uma história melhor onde ele violentou 3 corintianos em um ônibus em Mumbai. Não. Naqueles ônibus ingleses que tem 2 andares. E como o corintiano tem tudo lugar. Ele falou, quer ver aí meu Big Bang? Meu velho chaveco. Nunca fale. Exato. Mas na verdade ele violentou 3 corintianos e um ônibus. Que é foda, o cara é foda. Sim, sim. Afinal, ele é assim, cheio das histórias superiores. Ô, louco, Kilton. Mas não consegui encontrar nenhum outro podcast onde eu poderia compartilhar essa história e não ser indiciado por peculato, no mínimo. mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e tenho uma pergunta pra vocês. Quando teremos 2 chorumes por semana? Porra! É essa semana. É verdade. Essa semana aí tivemos ali um episódio feito por amigos que eles pegaram ali os episódios. Dizem eles que a gente faz muita referência de um episódio por outro. Então independente eles... do Gabriel estar presente, porque ele que é o rei da referência. É. Fizeram cortes lá indicando da onde eram as referências das piadas que fizemos, Wesley Zop. Excelente, ficou excelente. Não, mas ó... Ficou com 2 horas e poucos que eles pegaram o episódio, um amigo 2 horas e 42, se não me engano. Se o Gabriel tivesse presente, ia ter 8 horas. Mas, sim, porque o podcast ele solta... Não, mas por isso que eles pegaram aquele episódio. O Gabriel solta 40 referências por minuto, todo mundo sabe. Eu não tenho culpa que vocês não tenham a capacidade de acompanhar. Mas você é mais jovem, universitário. Não, na verdade o Wesley diz que tem, né? Porque ele é superior. Só que ele faz isso em Dubai. Mas eu digo que tenha também 7 saias de filó. É isso que eu digo. Muito bem. Ele fala, desde já agradeço, muito obrigado, Kilton Fernandes. Vamos para o próximo e-mail, então, de Francisco. Por que você falou desse jeito? Porque eu quis, né? E quem manda na minha voz e do jeito que eu falo sou eu. Isso é verdade. Penso eu. Também porque ele tava espremendo uma espinha nojenta enquanto falava. Sim. Na língua. E chamava Francisco. Assim, também. Mas o assunto é recorde. Olá, senhores... Já que o assunto é recorde, acho que seria justo o Gabriel contar como ele se sente sendo o único monobol no programa. Sendo assim, se consagrando o eterno campeão. Não. Ah, mas ele pode perder isso aí. Por quê? Porque ele pode perder uma bola. Você pode perder uma bola, já que a sua tá ficando preta e apodrecendo. Atualmente ele é o monobola campeão. É, mas não o eterno campeão. Eterno é muito tempo, ah, cara. Ah, tá, eterno. Ele pode fazer uma reconstituição de bola. Daí quando, já não é inventário, mais, não é mais monobola. Viu, mas por lembrança, eu posso ser o eterno campeão. É. Sim, é verdade. Quem é rei nunca perde a majestade. Exato. Né? Então é verdade. Aproveite e conte a história de como o senhor conseguiu essa façanha. Será que foi como o meu vizinho por torção testicular? Puta que pariu. Nossa senhora. Eu me reservo no direito de sofrer calado aqui depois dessa. Nossa, mas cara. Mas foi para o lixipédio quando ele perdeu a bola, um acidente cirúrgico. Sim, mas o cara perdeu o testículo com uma torção, cara. Eu não sei o que é pior, se é torção ou se perdeu o testículo depois disso. Mas sabe o que é? Porque os caras estavam brincando. Até onde vai? Até onde gira? Nossa. Até onde gira? Depois de 360 graus, solta a rosca, todo mundo sabe. Completou os 360 ali, sai igual bolinha de Natal na tua mão. Isso, indolor. É igual apertar uma jabuticaba. Crianças, nossa. Tentem. Mas tentem na do seu pai quando ele estiver dormindo. Seu pai velho e gordo. Quem fica na bicicleta ergométrica. Mostrando a bola esquerda. Bom, senhores, não tenho mais nenhuma história engraçada pra contar, foi mal. Tudo bem, aqui a gente também não tem. É, por isso que a gente tem leitura de e-mail, senão a gente não mantinha um programa inteiro. Agora só tenho histórias de derrotas, como na vez que eu ganhei muita moral na sala por fazer um cidadão feio pra caralho pegar uma senhorita gostosa. Não, mas é uma fama boa, então. Na verdade, o objetivo dele era fazer ele virar o viado da sala. Ah, então por isso que ele falhou. Então. É, ele falhou aí. Mas mande essa história com mais detalhes. Gostaria de saber, Francisco. Próximo e-mail, William Rodrigues. O assunto é pergunta polêmica. Ô, louco. Olá, chorumosos. É o William de Novo Hamburgo. Novo, entre parênteses, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ah, sim. É vizinho do Tim Blue. Fico feliz que o chorume tenha chegado aí nos nossos ouvintes aí do Rio Grande do Sul, que descascam mandioca com esporas da bota. Isso. É muito, muito bonito. É uma coisa cultural. É, cultural, folclórica. Folclórica, é isso. É assim como o frevo, a descascação de mandioca com esporas é clássica no Brasil. Ah, é bonito isso. Passar de geração em geração. Queria presenciar algum dia. Ele manda assim, pergunta polêmica. Uma bomba explode, matando Wesley, Gabriel e Douglas. Chegando ao céu, São Pedro manda vocês para o purgatório por criar um instrumento pecaminoso como o chorume. Cada um foi sentenciado a 100 anos no purgatório. Justo. Mas Gabriel e Douglas confessam que a ideia foi do Wesley. Filha e foram perdoados. Filha da puta, típico de vocês. Entrando cara. No céu no mesmo momento. De mãos dadas. O Wesley, por incluir o Gabriel e o Douglas nos seus pecados, tem sua pena aumentada para 300 anos. Obrigado, gente. É porque pegou 100 de cada um. Né? Exato. Ainda tomei. Nada mais justo, né? Ah, sim, justíssimo. Mas agora o Wesley pode escolher qual das três punições terá. Mas em duas das três punições, você será recrutado para ser a mãe do purgatório. Porra. Passando a eternidade esquiando. Esta punição poderá ser reduzida em eternidade, 50 anos caso você tenha bom comportamento. Sim, ah, então beleza. Escolha a punição certa. Então ele vai dar três opções. Muito bem. Primeira punição, chamada de O Lago da Lambida. Deu um tesão, deu um... É punido ao ficar soterrado apenas com a parte traseira de fora, tipo um pintinho, sendo arranhado, esfolado e dilacerado por dentro por um gigante de três cabeças inferiores chamado Pirocopelos, que faz amor como um apetite sem fim. O problema é que ele faz amor, né? É, cara. Se fosse só sexo, tudo bem, mas ele faz amor já... Um apetite sem fim. É, exato. Né? Eu já então... fico meio chateado quando ele faz amor. É, então, não sei se eu vou conseguir corresponder. Segunda punição é Vale do Eunuco. Você será acorrentado em uma árvore e será imortal. Durante a noite, um urubu comerá suas partes íntimas e durante... Na torcidinha de bola. Não, urubus não fazem torcidinha. Ele vai soltar a bola. Ele vai... Não. Ele vai comer, cara. Ele vai bicar. Cara, ele vai achar mil e uma maneiras de preparar suas partes íntimas. Tá, cara. Continua. É tipo Masterchef urubu, cara. Partes íntimas. E como você é imortal, suas partes serão regeneradas. Isso irá se repetir todos os dias. Puta, eu achando que Prometeu tinha uma maldição. É. Terceira punição é Paraíso da Dor. Você ficará em um oásis com modelos lindas que irão te obrigar a fazer sexo com elas. Muita cerveja e música boa. Tá entendendo? Mas as modelos são travestis. Você contrairá alergia a sexo, seu pinto inchará e irá doer muito durante o ato. A cerveja irá lhe causar uma dor de barriga sem precedentes e a música será cantada pelo Gabriel e Douglas sobre como eles estão felizes no céu. Então, sobre como a gente tá feliz no céu ali. Agora, qual será a sua escolha, Wesley? O alívio maior aí é eu ser um Prometeu ruim aí, né? Pelo menos tô amarrado, o urubu vem fazer um chupisco aí e acaba comendo o pau. Tá, você prefere ver desse jeito? Mas coisa de 10 segundos ali, porque... Pá! 10 segundos. Mas vai ser regenerado, tudo então bem. Então você escolhe. Não, o outro vai ser... O que me incomodou no primeiro é o apetite sem fim. O amor. E o amor. É, ele vai fazer amor. É isso que me incomodou. Então vai, número 2. Né? Então ele fala, se você escolheu a segunda punição... Vale do Eunuco, você ficará apenas 250 anos no purgatório, já que você ficará amarrado, sem chance de fazer algo de errado e ficará sem suas partes íntimas, o que torna a função de mãe do purgatório incompleta para os mais afeminados. Então você escolheu bem. Escolhi correto. Aê, pô! É impossível de se enganar, Wesley Zop, ele é o rei das perguntas polêmicas, cara. Tô aqui, ó, minha função é essa. Aqui. Próximo e-mail de Elisier Soster. Ele fala, meu nome é Elisier. Ganso, leia meu nome certo, porra. Ei, e aí? Então acho que é Relizier. Hellraiser. Hellraiser. Ah, é com H. É com H. Ah, tá. Sou de Vacaria, Rio Grande do Sul, outro aí. Então, que... mais um cara da mandioca. Mais um folclórico. Cascador de mandioca. É quase a catira ali do Rio Grande do Sul. Estava procurando por novos podcasts para escutar e achei vocês. Comecei pelo episódio 10, Histórias de Bêbado. Estou fazendo uma maratona do Chorume. No momento estou no episódio 33, na meiuca. Já englobei para minha vida a expressão, isso é um código para sexo? É. Será que ele fala isso é um código para sexo? Acredito. Talvez. Imagino que sim. Eu espero que sim. Parabéns por toda essa diarreia cerebral. Continue com excelente trabalho e estou esperando o programa só sobre ex-namoradas e grande abraço. Ah, o Wesley Zop, que tá recente de ex-namorada aí, tem muita coisa pra liberar aí, né? 8 anos de relacionamento, você deve ter acumulado um certo rancor. Agora não tem mais segredos, cara, a máscara caiu. Foi um belo bicudo agora. Exato, agora tá na hora de extravasar aqui. Aqui uma pequena contribuição para a vossa coleção de nome de pau, ou trolha, ou rola, ou caralho. Então ele mandou um vídeo aí de uma mulher com a boca somente falando diversos sinônimos de pênis aí. Interessante. Ah, excitante. Muito bem. Muito obrigado aí, então, pela contribuição. Próximo e-mail de Cláudio Piccoli. Assunto é, juro que tem um assunto, mas sou ouvinte novo. Tudo bem. Vamos lá. Olá, seres do pior podcast do mundo, podcast mais lameruxo. Sou Cláudio e sou programador. Comecei a ouvir vocês recentemente. Este podcast de nicho especializado em leitura de e-mails. Isso. Finalmente um reconhecimento. Isso sim, sim. Lógico que é ruim a parte de precisar fazer uma limpeza semanal para retirar os vermes que surgem no meu cérebro. Mas o médico disse um monte de coisas que não entendi, logo só posso estar bem. Exato. Simplesmente adoro esse podcast demente e estou acompanhando fielmente. Como nunca mandei um e-mail, gostaria de deixar uma pergunta polêmica. Esta pergunta deve ser respondida por um participante que defeca em latas e nega. Supondo que você está andando por uma praia com sua namorada, mãe e cachorro, quando é surpreendido por um mendigo tentando te vender miçangas que você não comprará. Ao negar comprar, o mendigo se revela um mendigo mago. E misteriosamente troca os corpos de seus acompanhantes, sua mãe vai para o corpo de sua namorada para no corpo do cachorro e o cachorro para no corpo da sua mãe. A única forma de acabar com esta maldição é você copular com um dos três. Sendo que não se deve usar nenhuma droga para atordoar os participantes e a cena será assistida por todo o Brasil em rede nacional. Certo. Desde já, um abraço forte e uma apertada marota, ele fala. Então, aí, qual a sua escolha? Eu escolho a minha namorada no corpo do meu cachorro, claro. Essa daí tava fácil, né? Isso é coisa que você já faz. Come seu cachorro chamando ele de namorado. Quem dera. Próximo e-mail de Garcia Renato. O assunto é episódio 65, meus recordes mundiais. Muito bem. Garcia, 35 anos, administrador. Ele fala: olá, choruméticos. Caso estranho. Recentemente limpei todo o lixo das minhas listas de feed de podcasts. 2 semanas depois aparece o Chorume na lista. Penso que esqueci de jogar o lixo e fermentou ao sol. Ou isso, ou foi indicação do Febrino, pelo qual sou grato. Também somos nesse caso. Todos somos. Queria agradecer ao Febrino. Queria agradecer todas as pessoas que agradeceram ao Febrino no último episódio. Eu gostaria de agradecer ao Febrino por ter tanta gente para agradecer ele. Sim, sim. Muito obrigado aí por terem participado da campanha aí de agradecer ao Febrino. Ele agora já se sente uma pessoa melhor no mundo aí. Sim, e parabéns, Febrino. Dito isso, me recordo que nunca fiquei gripado ou resfriado. Isso é um recorde. É verdade. Mas meu outro recorde foi ter ouvido podcasts durante 8 horas consecutivas. Também é um recorde. Como escuto tudo em 2,5 de velocidade, caceta, isso equivale a 20 horas de podcast. O meu recorde, sinceramente, deve ser de contas matemáticas com resultados equivocados, talvez. Ele fala. É isso. Pode ser. Dúvida. Se meu recorde é errar em contas matemáticas, como eu poderia saber se bati ou não esse recorde? Se eu contabilizar esse recorde, seria o mesmo recordista de contas mal feitas tendo acertado essa? Não, daí ele começa a decair, é. Por isso que ele nunca ganhou o título. É. Estou fazendo a maratona dos seus episódios e, sinceramente, temos algo em comum. Que triste pra vocês. Lamento mesmo. Espero que melhorem. Ou pelo menos parem. Então ele também tem. Então ele tem 5 bolas. Só pode ser mas isso. Mas só ele. Abraços e sucesso. Obrigado aí, Garcia, pelo seu contato. E parabéns pelas suas 5 bolas. E parabéns ao Febrino também aí. Sim, por ter 2 bolas deliciosas. Sim, com aveludados. E com gosto de morango, né? O próximo e-mail de Fábio Murakami. O assunto é recordes. Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Olá, senhores do podcast mais fedido do mundo. Olá. acabei a maratona de Chorume, porra! O cara, esse é o recorde dele. Não, ele deve escutar em 3x, então. Não é possível. E posso dizer que esse seria o meu recorde, mas espero que não seja só esse. Né? Nos últimos dias, escutei mais de 10 horas e não perdi a sanidade, eu acho. Não sei. Pra saber. Mas antes de finalizar, queria deixar uma pergunta polêmica. E queria que todos da mesa respondessem. Você prefere ser currado pelo negão da rola branca todos os dias ou por mim? Opa, digo, um japonês. Lembrando que com o negão você vai esquecer e com o japonês você irá lembrar. Saibam que vocês estão no topo da minha lista do meu agregador. Não por serem bons, e sim pra puxarem a média pra baixo e assim eu poder escutar mais podcasts. Tamo no topo porque ele classificou de Z a A, né? O Chorume tá no topo. Mas, obrigado, Murakami. Tamo no topo. Não, importa que tamo no topo. Mas a pergunta que não quer calar. E aí? Todo dia pelo negão da gola branca, esquecer, porém acordar com o cu ensaboado de esperma. Sim. Ou todo dia pelo Fábio Murakami. Ele se colocou japonês, tem pênis pequeno, não deve passar dos 30 centímetros aí, todo Exato. Mundo sabe. Eu escolho o Fábio Murakami, porque a gente tá no topo da lista dele e isso me deu um certo tesão. Sim, não, ele todos merece. Os episódios, ele merece. Ah, ele merece comer todos nós aqui, ele merece. Talvez, não sei se ele mereça, assim, tipo, do cara... O que ele fez de tão ruim pra ter que comer a gente? Talvez esse é o castigo. Vai uma pergunta pro Fábio Murakami. Ele prefere comer a gente ou o negão da rola branca? Ah! E aí? Próximo e-mail de Olavo, lá do Tambacast, provavelmente. Olá, chorumosos, aqui é Olavo Montenegro, lá do Tambacast, para falar sobre um dos meus recordes especiais, o de cagar nos lugares mais inusitados. Ó, temos tem o Douglas aí. Não, mas eu me cago. Não, mas em lugares inusitados Sim, também. Mas você caga na lata e põe no trabalho, né, e nego. Nega. Mas o Tambacast, que é um podcast muito excelente, não fala só de tambaquis, fala de vários temas. Esse dia eu ouvi eles falando lá sobre filmes bostas que gostamos. Fiquei com inveja desse tema deles, porque ficou sensacional o episódio. Eles falaram de vários filmes bostas, mas que são sensacionais. Os caras falando de herói de brinquedo com Arnold Schwarzenegger. Nossa, legal. Os caras são foda. Não, mas a gente podia denunciar esse episódio deles. Eles vão obrigados a tirar do ar e a gente faz. De novo a gente vai fazer isso? Não, mas a gente... Já basta a gente tentar denunciar todos os losticos lá. É verdade. A gente já viu que não dá certo esse estratégia. Não, é que eu ia pensar, a gente faz o download do dele. Deixa... E posta no nosso. E posta no nosso. Mas, tipo, toda vez que ele falou, sou o Olavo, tipo, corta seco. E coloca o Wesley. Sou o Wesley. Exato. O que vocês acham? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que já deu certo. Vamos fazer isso aí. Muito bem. Ele fala, eu, como sou proeficiente na arte de dar uma boa cagada, posso ser considerado um dos caras que mais cagou em lugares inusitados. A lista pode ser começada por lugares mais neutros, como shoppings espalhados pelo Brasil, aeroportos, banheiros de lojas de departamento, Carrefour, etc. Porém, por várias vezes defequei em situações inusitadas. Já fiz uma vez no mato, perto de um córrego que faz parte de um sítio de um amigo, dentro de uma bota que achei e não fazia a mínima ideia de quem era. Que filha da puta. O dono deve ter ficado bem furioso. Em outra oportunidade, caguei em um banheiro químico, dentro de uma balsa que estava atravessando o Rio Negro, retornando para a capital amazonense, local onde eu moro. Inclusive, ontem, ao voltar do trabalho, estava esperando o ônibus e ouvindo o episódio, quando me bateu uma vontade de cortar o rabo do macaco. Não sei se no Amazônia... Isso. Então, não sei se ele tá falando que deu vontade de cagar ou se, sei lá. Passou um macaco esfregando o rabo ele na cara dele. Tava em cima do ponto de ônibus com o rabo na frente. Exato, dele. Ele não conseguia ver o ônibus, o que tava vindo. Daí ele falou: puta, gosta de cortar o rabo desse macaco. É verdade. Mas tudo bem. E no desespero, entrei num posto de gasolina pra se controlar, né? E pedi a chave do banheiro, que por sinal estava sem luz, sem papel, mas por sorte eu tinha uns papéis velhos na mochila e quebraram o galho. Um fato curioso é que nesse exato momento que estou redigindo esse e-mail, estou cagando num banheiro aqui do trabalho. Acho que eu cago demais. Por fim, queria deixar uma pergunta polêmica para Wesley Zop. Ué, que caralho! Você está em um cruzeiro luxuoso. Ah, finalmente. Contornando ilhas em um arquipélago na América Central, quando de repente o cruzeiro bate em uma pedra submersa, rasga o fundo e começa a afundar. Isso dá um filme. O desespero começa a percorrer o seu coração. Rapidamente você consegue um bote pequeno e consegue se salvar, mas vê duas pessoas se afogando, prontas para morrerem, e avista uma ilha que parece deserta. Você tem que salvar uma pessoa, porque a outra não caberia no bote e todos morreriam. E elas gritam que se você salvá-las, elas farão sexo com você todos os dias pro resto de sua vida. É, tá muito bom esse negócio. As duas pessoas são um homem, belo, loiro, como um dinamarquês. Mas ele tem uma vagina no lugar do pênis e uma teta feminina no centro do peito. Então é uma mulher com cara de homem. É um homem com uma vagina e um peito só aqui um no peito centro. Um peito só, tá. Tipo o Homem de Ferro, só que em vez de ter o núcleo, é uma teta. Tudo bem. A outra opção é uma mulher linda, morena, da cor do pecado, voluptuosa, opa, mas que tem dois pênis no lugar da vagina. Acho que um do lado do outro. Imagina ou que sim. Ou um em cima do outro. É, é pra conseguir fazer. Penetração dupla. Pra conseguir, cara, a penetração dupla, é verdade. Quem você salvaria e passaria o resto da vida fazendo sexo? Lembrando, um é um homem com vagina e um peito. Tudo bem. Outro talvez é uma mulher com dois pênis. Acho que deve ter os dois peitos. Mulher já é bom, imagina com pinto. Mas com dois, eu acho que excede. Acho que excede. Então, putz, é porque foda, ali somando, cara, vocês dois ia ser 2,5. Exato. Não, somando nós dois ia ser 1,8. A parte dela ia ficar no seu cu, né? A cabecinha. Tá. E aí? Bom, você tem que abrir um leque de possibilidades, é o que eu penso. Não, sim, sim. E com dois pintos nunca experimentei. Fala a verdade, né? Então, não, com dois não, nunca, né? Uma pessoa ele nunca viu. Dois pintos e uma mulher. Exato. Tudo bem. Exato. Aí eu acredito. Agora, um dinamarquês com Xana, eu direto. Eu vejo direto, vejo direto. Meu vizinho. Ele manda abraço a todos. Próximo e-mail de Jean Trevasso, amigo de infância de Wesley Zop. Aí ele fala... Assunto é recordes. Muito bem. Boa tarde, Chorumentos. Tem um recorde do Zop para revelar. O moleque de 12 anos que come mais polenta em 20 minutos. Explico. Estávamos na sétima série. Sim, aquela que eu repeti. Quando começamos a competir, quem chegava primeiro na fila da merenda e era sempre o Toshiba e o Zop que chegavam primeiro. Lógico, o Toshiba não tinha pênis, era mais rápido. Mais rápido correr. Não é que ele não tinha, é que é japonês. Exato, exato. O Capone Fusca ali. Muito bem, ele fala que sempre ficava em quarto ou em quinto. E todos os dias estávamos lá. Comíamos duas vezes normalmente. Até que um dia a merendeira foi generosa e ao invés de salsicha, ela fez com carne moída. Porra! Para os outros isso passou despercebido, mas para nós que sempre estávamos lá, isso era inédito. E comemos como se não houvesse amanhã. Não lembro quantas vezes repeti, mas lembro que o integrante do Chorume foi o que continuou comendo enquanto eu já estava quase desmaiado. Sendo que quando voltamos para a aula, o maldito estava normal, com cara de feliz e satisfeito. E eu pedi para ir no banheiro umas três vezes porque estava com caganeira. Sendo que vomitei na classe... E minha mãe foi chamada para me dar uma lição de moral sobre ser esganado. Obrigado, Zop. De nada. Você acabou com a infância desse rapaz, seu desgraçado. Mas o engraçado foi mesmo, que o cara, ele lavou a sala. Nossa. E era só polenta e carne moída pro chão. E fora que ele teve essa caganeira, eu não lembrava, cara, da mãe dele ter ido lá, mas... Porque vocês não comiam, vocês sugavam o negócio, era inteiro. Parecia um aspirador de pó, mas era de polenta, né? O próximo e-mail é de Rodrigo Malta. O assunto é mentiroso. Acho que é pros outros. Só não, pode ser. Só pode ser por quê? Por causa da culpa do Gabriel. Olá, mentirosos. Eu sei que o último episódio não foi sobre mentiras. Mas as mentiras da pergunta polêmica me impressionou. Principalmente a do Ganso. Maquiavélico e demoníaco. Parabéns. Eu não me orgulho disso. Mas ganhou um parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns de ser do demônio. Achei que o Wesley ia contar da vez que ele mentiu para uma mulher, a qual o recepcionou em sua casa numa noite de sexta para sábado. E para dispensá-la, ou seja, para ele dar uma desculpa para vazar, provavelmente estava em São Paulo, né, Wesley Zob? Inventou que tinha que pegar uma ponte aérea para o Rio de Janeiro. E ela, muito bondosa, fez questão de levá-lo para que ele não pagasse caro o estacionamento. Que bondosa, né? Resumindo, ele teve que comprar a passagem, mas não foi para a Cidade Maravilhosa. E sim, me ligou para ir buscá-lo em Guarulhos. Nunca ri tanto na minha vida. Tivemos que dar um tempo lá para tornar crível a história dele. E deixei ele perto da casa da Boa Samaritana para que ele pegasse seu veículo automotor. Eu vou explicar o porquê que eu liguei para ele e não esperei lá e depois pegasse um ônibus ou um táxi para ir para casa da menina. Por quê? Porque eu sou uma anta. Eu achei que ele ia me buscar para voltar para Americana. Daí ele falou, mas você não tem que pegar o carro? Eu falei, puta merda, cara. Tá, tem que pegar o carro. Daí tivemos que dar um tempo lá. Mas realmente eu comprei a passagem. Resumindo, ele foi só pra dar risada na sua cara. E por anos ele ficou fazendo isso. Muito bem. É porque eu sou uma anta, eu podia ter dado 5 mil desculpas. Sim. 5 mil. Eu fui falar ponte aérea. Você quis dar uma de bonzão. Você nunca pode ficar na boa. Você nunca pode ser um cara comum, um humildão, né? Você tem que ser o quê? Vou pro Rio de Janeiro. Vou lá ver o Orelha Miguel. Agora a do Gabriel. A melhor parte é que ele não usou ninguém pra fazer chacota de ter cagado no box. Ele se autodenegriu. O que deve ter dado mais credibilidade. Parabéns. Isso é verdade. Realmente. Uma reguada na palma da mão de vocês. Então é uma mensagem aí de Rodrigo Malta. Uma reguada? Com saudade de Rodrigo Malta. Uma reguada na palma, mas com uma bingolada ou bateu carrego como um professor? Como um professor. Bingolado, ele falava. Mas é um sinônimo, né? Ninguém usa de régua pra sinônimo de pênis, todo mundo sabe, porque régua tem vários tamanhos. Isso é verdade. Mas pênis não, né? Pênis é único. É, tá certo. Formato universal. Eu não sei da onde que eu tirei isso. Eu também tava com saudade do Rodrigo Malta, até fui visitar ele e não tava. Tudo bem. Próximo e-mail de Senhor A, ou Senhora, como diz o Wesley Zop. Senhora da Podosfera. Ele manda assunto, feedback. Olá, eu não sou o Renan Alves, não sou escalador, não moro no Espírito Santo, não pratico esportes outdoor e não sou administrador e nem nada. Tudo bem, eu também não. Talvez ele tenha isso em comum com você. É. Mas, como ouvinte assíduo do Chorume, queria saber se posso fazer uma pergunta polêmica. Pode. Sem mais, obrigado. Foi esse o e-mail de... Ué! Ele quer saber se pode. Pode. O próximo é um lorde, um educado. Manda isso, querido. Tá vendo? Olha a diferença. É o cara que chega já com a pergunta polêmica, penetrando a tina de Wesley Zorro. Ou já chega falando que eu só tenho que comer minha mãe, minha irmã, ou minha namorada. Exato. Tenho certeza que não tem nada a ver com isso. Próximo e-mail de Leandro Lopes, ele fala, olá amigos, eu tenho recordes que me orgulham e tenho também o recorde de maior quantidade de e-mails enviados e lidos no Chorume. Com esse serão 26. Cacete! Isto deve valer alguma coisa. Pô, você acaba de ganhar a tira de Wesley Zop. Mais um pacotinho de jujubas que... Sim, mas as jujubas de uva que são as que o Wesley Zop não come. Porque todas as outras ele esfrega no cu, você não sabe. Na tina. Esfrega na tina. Fiquei feliz em escutar novamente a voz do Gabriel no cast. Denazi pra face. E pior é que a gente sabe bem o que ele foi fazer na Itália, não é mesmo? Opa! Diz Leandro Lopes que o Gabriel na Itália foi comer travesti porque lá custa milão. Ah, não! Ah, porra! Que pariu! Diferente daqui que só custa um pau. Muito bem. O Negrão fez muito bem na ausência de Gabriel, foi muito divertido e arrancou boas risadas em suas ficções. Gostaria de agradecer ao Febrino por isso. / obrigado. Pra quem é do grupo Telegram sabe do que estamos falando. Estou certo de que o Anderson fez muita gente aprender ou relembrar o que é uma tramela e imaginar sensualmente o que é uma passada de bastão na cara do Gabriel. De bastão preto na cara do Gabriel. Deve ter sido ótimo! Um grande abraço, Leandro. Bob Balbúrdia mandou aqui, ele fala, porra, o Douglas adorava esculhambar o Zop, mas pela mentira que ele contou, mostrou para todo mundo que é tão mequetrefe, mentiroso e caluniador quanto o Zop. Porra. Percebeu o nível que você chegou, Douglas? Cara, e nossa, o pior não foi isso. Esse é o fundo do poço. Você, cara, com 65 episódios, tem uma fama. Eu com uma historinha pra ti, essa tá! Fama. Uma historinha, cara, uma historinha. Porra. Tudo bem. Vamos ver se Bob Balbúrdia nunca vai precisar usar de Jesus pra terminar com alguém. Vamos ver. Não, a sua máscara caiu, você sabe, né? Muito bem, o último e-mail aqui, Juliano Spinelli. Ok. Recordes mundiais do Douglas. Eu poderia censurar esse e-mail, né? Eu tenho medo do que vai vir aqui. Olá, queridos. Aqui quem escreve é a Dona Onça ou Dona Gança, como preferirem. Gostaria de acrescentar que o Douglas é o mais rápido no universo quando o assunto é dormir. Não é por ele dormir 5 minutos e ficar descansado. Muito pelo contrário. Esse cara dorme mais que a cama. Mas porque ele começa a dormir em menos de 3 segundos. Isso mesmo, menos de 3 segundos. Quando é depois do sexo, dá 1,26 segundos, mais ou menos. Que aí não tem mais assunto, né? Na verdade, ele dorme gozando. Nem termina o sexo. Já dorme em cima. Né? Já cai. Vale dar os créditos ao espetacular desempenho do Douglas na modalidade ronco ensurdecedor também. Onde dois ambientes são especialmente utilizados para demonstração pública desse talento. Ônibus e a nossa sala cheia de visitas. Beijos. Pô, a história morreu por 3 segundos, ele dorme. É. Ele, se ele não tiver assunto com a pessoa ainda... Não é isso. É porque ela reclama que às vezes tem visita ali, daí eu falo, ô pessoal, vou dar uma deitada aqui no chão e vou dormir. Continue aí. É, tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado. O ruim seria você deitar no colo da visita. Exato, exato. Ah, mas fica aí meus recordes, né, também. Francisco Wolff mandou um comentário aqui no Chorume para Dementes, que é o episódio feito pelos nossos fãs. Você é louco? Quase 3 horas de cast? É, então eu concordo também. Luiz Alexandre Dal Poço mandou seus dementes. Tô louco. Olivia Orlandini, minha prima, Bibi, que esteve aqui no episódio As Vezes Que a Vida Me Colocou em Xeque. Ah, sim. E que tem um canal no YouTube lá, Aventuras de Olivia. Podem acessar lá, que é divertido, engraçado. Ela fala, morri com a mentira do Douglas. Pô, tô morrendo pra minha família agora, cara. Não, mas agora... é isso que eu ia falar agora. A sua família vai descobrir quem você é, cara. Agora, quando eu não quiser fazer algo... Vou aderir a essa do sonhei que Jesus disse que não ia pra frente. Eu me envergonho todos os dias disso. Você não se envergonha porque você é um cara de pau, cara. Até hoje ele sente tanta vergonha que nem trufa ele come. Ele lembra da gordinha. Mas come alguns alunos gordinhos pra lembrar dela às vezes. Luiz Fernando Mendes, no episódio Um Amigo Meu, falou a história da mina do Gabriel foi show. Eu tenho que me retratar nessa história. O Gabriel falou que deu a impressão que ele perguntou para mim se era verdade que a mina tinha ido para o motel. E não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que ele contou para a gente que a mina tinha ido no motel. Sim, sim. Ele, obviamente, já sabia o que tinha acontecido. Não é, Gabriel? Todo mundo sabe que você vai no motel é para comer ou para comer. um dos dois. Sim. Ou os dois. Queria dizer que o parmegiano é muito bom no motel. O parmegiano é o cara que ia com ele. Na verdade, era uma mina menstruada. Sim, e com o candidíase. quando era a época boa, eu chamava ela de milanesa. Sim, porque tinha passado talco. Isso. Bruno Aldi mandou aí também. Ele falou: um amigo meu ouviu e disse que tá muito ruim esse programa. Provavelmente seu amigo está morto agora, né? Pensador louco. Porém, não, mas porém, está correto. Sim. Pensador louco, no episódio Sobrenatural, escreveu: episódio saído do túmbalo. Chafurdadores do lixão. Arrepiou até os pentelhos grudados no meu sabonete íntimo. Ainda mais se for aquele líquido que ele joga pentelho de propósito. Por minhas próprias experiências errantes, o maior momento de horror sobrenatural que passei foi ter uma vez acordado no motel. Foi bom, é o nome do motel, com uma ressaca nível nono círculo do inferno. Nossa. Só para descobrir que estava sem grana e havia de alguma forma me deliciado da noite toda com alguém que faria a Bruxa de Blair parecer Afrodite. Abraços por trás e todo cuidado com o monstro negão da rola branca do armário. E por isso você trouxe armário aqui pro estúdio? Murilo Neto mandou no episódio sobrenatural também. Feliz demais por conhecer essa bosta de podcast. Estava órfão de podcasts de humor desde o fim do Depois das 11. Se bem que o Pelada na Net tem os seus méritos, fazendo maratona, assim, toda... Mulher pelada na net tem seus méritos, claro. Pela coragem, pela liberdade sexual. Não é intencional da mulher estar pelada na net, não flagrada e espalhada por aí sem consentimento. Igual aconteceu com sua tia avó. É, mas ela, no fundo, ela gostava, né? No fundo. Era só uma personagem. É. Pra mídia, ela falou que foi exposta, mas ela gostou, ela gostou. Gustavo Vieira Dantas mandou: Wesley Zop, assuma nosso filho. Rafael Gomes disse, ele queria dizer que ia pirar o cu no mato no episódio de Legendários, onde o cara ia virar o Curupira no mato. E Jardel Silvestre mandou no episódio sobrenatural também. Parabéns por mais um puta episódio. É isso aí. Então esses foram todos os recados dos nossos ouvintes, Wesley Zop. Ah, então hoje nem chegou em 20 minutos. Ah, tá tranquilo. Mas esses dias eu ouvi o Fermata podcast lá de humor na música e a leitura de mesa do cara tem 37 minutos. Então, ou seja, tem um podcast entrando na concorrência aí da leitura de mesa aí, Wesley Zop. Só de raiva... Sabe o que eu vou fazer com ele? Dá o cu na esquina. Muito também. Bem, vamos lá, Gabriel Asmar. Agora é o seu momento de brilhar. O tema de hoje é chorumelas religiosas. Muito chorumelas religiosas. Wesley Zob, falaremos sobre o que hoje, então? Um assunto delicado ou um assunto escancarado igual sua flor anal? Aliás, a Tina. Só falar Tina, já basta. Não, falaremos sobre religiões, nossas dúvidas sobre as religiões, nossas opiniões sobre as religiões, contradições que existem nas religiões. Alguma coisa que incomodou a gente. Que incomoda a gente ou que não incomoda, mas... A gente não entende. Não entende, existem muitas coisas que a gente não entende. Então fica aí, ouvinte, faça seu sinal da cruz, pegue seu terço, vá para a missa, ouça isso daqui durante o culto e vamos falar sobre chorumelas religiosas. Ah, porque eu não disse antes. Tell me why it ain't nothing but a... O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam: toca Deus um som maneiro. E Deus fala: aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. Blasfemar é tratar um assunto sagrado e divino sem o determinado respeito. É o único pecado imperdoável, segundo alguns. É bom que vocês dois saibam. Não, eu já estou te avisando. Ah, sim. E gostaria de começar contando a história aqui de Wellington Chassi, que já esteve aqui presente. Um religioso. Uma vez ali, ele foi chamado para fazer uma palestra e junto tinha um padre E os dois fizeram duas falas e o padre chegou para ele, o Wellington. Por exemplo, você não tem desejo de ir para o céu? O Wellington olhou assim e falou, padre, nessa altura do campeonato não dá mais tempo. Já. Eu não consigo mais converter toda a situação. Então, o cara aceitou a situação. Então, ouvinte, você quer aceitar essa situação de blasfêmia? O único pecado não perdoável? Continua ouvindo, senão para aí que Deus vai te perdoar. Não, mas espera aí. O que o Wellington Chassis fez... Foi uma blasfêmia? Não foi uma blasfêmia. Ah, tá. Mas é o que eu tô falando. Ele sabe que... Ele sabia da condição dele. A gente sabe da nossa. É, né? Exato. Não. Então tá, agora entendi. Então que o ouvinte saiba da dele também. Se ele pode continuar ou não. Sim. Ah, mas acho que ouvir blasfêmias não tem problema. Ah, ouvir não tem? Ah, eu acho que não. Não é culpa da pessoa. Se ele ouvir e concordar na cabeça dele. Daí ele é conivente. Ou o ruim é ele saber que vai ter e continuar ouvindo. É, aí que tá. E saber que vai concordar. Nossa. E daí eu queria falar, porque muita gente chega pra mim e fala, ó, Douglas, você é um cara que acredita muito na ciência. Eu falo, sim, acredito muito na ciência, como diria Didi Mocó. Acredito muito na ciência. Mas eles falam, a ciência não explica tudo. E eu falo, pô, mas a religião não explica nada. Então, a gente, realmente, a gente fica nessa. Então, porque a ciência é baseada em fatos. E a ciência e a religião é baseada na fé. Exato. Então, acredite e pronto, acabou. É. E eu começo falando da blasfêmia, porque eu sempre soube que a blasfêmia é um pecado imperdoável. Sempre foi o pecado que mais me incomodou. Porque quando a religião não quer te dar respostas, que é normalmente só 97% das situações... número pesquisado. Eles falam, não, você não pode questionar isso, porque aí é blasfêmia. É pecado. Porque, por exemplo, eu sempre tive uma dúvida, pô, e antes de Deus, o que que tinha? E as pessoas, isso daí é... Blasfêmia. Não, e talvez não cabe a você saber isso. Exato, não tem por que você querer saber. Ou se não, tipo, todo mundo fala, Deus é um cara que nunca errou. Você fala, mas então por que? Como ele sabe perdoar os erros se ele é um cara que nunca errou? Entendeu? Eu sempre questionei isso. Eles falam, não, isso é blasfêmia. Ou se não, tipo, se ele nunca errou, então por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Se ele viu que o negócio tava uma merda, depois ele mandou o dilúvio e... E aí? Então é um cara que já errou. É. Entendeu? Então... Como que ele coloca jaca num pé alto, morango num pé baixo? Entendeu? É. Como nunca errou? Como ele chega pro anjo e fala assim, ó, mistura... Pega esse resto aqui que sobrou, faz ornitorrinco. Sobrou umas partes aqui. Tem um bico de pato, um rabo de castor, vê o que você faz. Um pau de cabelo. Resto tomou xerifado ali. Deu Mas tem que botar ovo e mamar. Exato. É isso que eu quero, hein? Exato. Daí tava babando o rolo. Não é esse mamar, não. Pelo amor de Deus. Anjo Boiola. Tem que ser quem, Gabriel. Que é nome de boiola? Na verdade, ali foi o espaço do ouvinte, né? Crie você também. É, sim. Mande a sua ideia. Mande a sua ideia. Crie um novo animal, né? O Adão, né? Se inscreveu, ganhou. Vai, né? Parece que não tinha tanto ouvinte naquela época. Né? Temos um e-mail. Não, temos 37 meses, todos de Adão. Vai, vamos Adão ver. Adão era um cara muito sozinho também. Tão sozinho quanto o Leandro Lopes, talvez. Vamos, falando em Adão, o Wesley Zobbs é um cara. Você é um cara estudado religiosamente. Você fez crisma, catequese, não sei. Então, teologia. Adão. Exato. Teologia. É. Existe na, assim, em contos, folclores bíblicos, assim, que Eva não teria sido a primeira mulher de Adão. Porque uma coisa que sempre foi estranha é porque Adão foi criado do barro e só depois, alguns versículos pra frente, ele vai criar Eva da costela de Adão. Sim. Então fica aí um hiato de saber. Por que Eva vem da costela, sendo que Adão era do barro, ele poderia ter feito... A Eva do barro. Uma mulher do barro. E dizem aí, então tem uma história, um conto, um folclore, não sei, que a Bíblia chegou em pedaços pra gente e suprimiram um pedaço onde Deus tinha criado uma mulher do barro junto com Adão. Suprimiram convenientemente, já que a Bíblia é gigante, ela caberia essa história também. Exato. Suprimiram porque não queriam explicar essa outra parte. Então, nessa teoria, existe uma mulher junto com Adão. Sabia existe disso, Gabriel? Não sabe. Era a Lilith. A Lilith. Exato. Então, fale mais sobre Lilith. Lilith não era uma mulher que queria ser igual a Adão. Ela queria ser ela. Então, é... Ela não queria ter obrigação de ser um casal com Adão. Ela não gostava do patriarcado que Adão impunha. Exatamente. Então ela, por ter sido criada junto com Adão do mesmo jeito, ela vamos dizer assim, ousadia e alegria. Sim. Pelos contos. Sou livre igual. Então ela não se sujeitava a fazer as vontades de Adão. Sim. Não era submissa. Não era submissa. Não, exatamente. Era submissa. E daí dizem que por isso essa parte foi suprimida, porque era contra o patriarcado. E daí o que Lilith queria? Ela fazia sexo com Adão do jeito que ela queria. Então ela pegava assim, taralho, mandava ali Adão. Adão! Adão! Adão, Adão! Vocês são ridículos. E foi assim que criaram o umbigo, né? Pô, ela falou, vou meter aí. É, porque Adão e tanto Lilith não tinham umbigo. Sim, não, Adão tinha porque o cintaralho pegou sim. Ali no bago molhado, filho. Ah, bom, não tava pronto ainda. É, exato. E diz então que ela não foi submissa aí, ela vai ser expulsa do paraíso, então, porque ela queria fazer sexo de todos os jeitos aí, ela é um ser muito sexual, tanto é que ela vai virar, nos contos, um demônio sexual. Um demônia. Um demônia sexual. Isso. E, temos corretos aqui, e ela, por favor. Ela é, tipo, ela era do tipo... Que fazia sexo com anjos caídos, tá ligado? Ela era brutona. É, ela que... Ela... Pegava pelo braço, metia em cima, metia embaixo, é. Cara. Não tinha essa não. Ela que dançava o tchan. É, exato, exato. E então ela vai ser expulsa por causa disso. Daí ela vai pro deserto, fica fazendo sexo com vários anjos decaídos também. É totalmente sexual o conto de Lilith. Sim. E daí depois no Oriente vai criar esse conto aí de que Lilith, a primeira mulher aí decaída, pela sua voracidade, foi expulsa do paraíso. Talvez Wesley Zop seja Lilith. Talvez o cu dele, antes de receber o nome de Tina, tenha recebido de Lilith. Que é um anagrama de Tina. Pode ser. E que usa saia rodada. O que mais você fala aí sobre alguma coisa que te incomodou, Wesley Zop? Porque muitas pessoas falam que a gente não pode fazer piadas religiosas porque é desrespeito, é blasfêmia. Sim. Tal. Só que um dos maiores humoristas de todos os tempos é Deus. E vou explicar em uma história, não precisa ser várias. De novo do ornitorrinco? Não. Vai falar do homem do saco. Que tinha um nome diferente. Vai falar do sereno. Ah, muito bem. É. Não é, eu vou usar outro nome. Não, tem a história de Lot, não sei se vocês conhecem Lot. Lot, piloto, falamos do... Não, Lot era o nome de um rapaz que vivia na época de Sodoma, Gomorra e tal, tinha o Lot. Um amigo seu, um vizinho. Um amigo, era um vizinho meu, mas eu não falava muito com ele. Tudo bem. É, ele tinha duas filhas e eles foi anunciado, não sei exatamente a história, mas foi anunciado que acabaria o mundo. Eles foram pro deserto. E daí falaram... Não dava pra ficar muito tempo, que tinha que trabalhar. Uma que, uma que é o deserto, você não pode ficar tanto tempo. Pegou um feriadão prolongado ali. Vamos aproveitar e ir pro deserto. Falaram que tem um oásis. É. Vamos lá. Tem uma tal de Tina lá. Tem uma tal de Tina. Duna, Duna. Lilitina, tem uma tal de Lilitina. Tem a Lilitina. Tem uma tal de Tina lá. Os três lá no deserto, daí o que eles pensam? Acabou o mundo. Temos que o quê? Repovoar o mundo. É o pai e duas filhas, cara. Ah. E o que ele faz? Ele tem que engravidar as filhas dele pra poder continuar a humanidade. Mas só tinha acabado o Sodoma e Gomorra. Não, mas na cabeça deles tinha acabado o mundo. Daí o que ele faz na hora que ele acaba de engravidar as filhas dele? Aparece as pessoas pra salvá-los, cara. O que é isso, cara? Isso é Deus zoando, cara. Mas pensa, cara. Pensa que insano. Nossa, cara. Na verdade, isso foi a primeira pergunta polêmica do Chorume. Que veio até. Foi ali que o Wesley Zop começou a ter ideias de pergunta polêmica. Falou, puta, isso aqui é foda, cara. Nossa, demente. Só não é demente, né? O Gabriel Asmar, ele não quer falar, mas ele tem uma história religiosa aí. Então conte aí a história, Gabriel, da sua blasfêmia e o resultado de castigo. Lembrando que é uma blasfêmia conjunta que tinha um cara ali com a gente que chamava Douglas Gans, que talvez seja host do podcast Chorume. Talvez. Vamos ver. É, e que talvez tinha outro cara também nesse ambiente chamado Wesley Zop. Mas sim. Eu acho que eu não fazia parte da blasfêmia. Não fazia. Não. Mas estávamos num evento que começava, esse evento começava com uma, sei lá, que romaria, desfile. não é romaria. Uma não. Carreata. Uma carreata religiosa, talvez, pode talvez. Ser. Que não tinha tanto cunho religioso, mas como todo mundo sabe, colocou, quando tem uma carreata, o pessoal coloca uma imagem de Nossa Senhora, vira cunho religioso. Sim. Qual era a Nossa Senhora ali? Eu Nossa Senhora tentando... Aparecida, acho. Não é? É, realmente ela apareceu ali, então acho que era. Acho que é parecido. Sim. Mas enfim, é Nossa Senhora, independente de qual que era. Todas as Nossas Senhoras são a mesma? Então, alguns dizem que não. A Neguinha é Aparecida. Sim. Tá. Era Neguinha? Na verdade, essa é a única que eu diferencio, porque as outras eu não sei. Não, uma que tem uma coroa mais, como eu falo, garbosa, é a de Fátima. E daí é só essa diferença que eu sei também. Tudo bem. Mas na verdade eu não lembro qual que era, eu lembro que tinha uma. Tudo bem. Chegou uma Nossa Senhora. Sim. Lá. Tinha Nossa Senhora lá. Só que daí eu não sei porque... Mas eu acho que essa era Aparecida mesmo, porque colocaram ela em cima de uma plataforma que girava, então ela queria se aparecer. Ah, é verdade. Diferente do que todo mundo pensou, que era uma plataforma geek, não. Era uma plataforma drops que ela rodava. Sim. E pulava também. Isso. E daí eu e Ganso olhando aquilo, pensamos, puta, é uma... Pensamos não, pensamos entre a gente falando. É uma Nossa Senhora capoeirista, cara, porque ela fica rodando ali, ó. Tá rodando aqui, ali, ó. O gingado, né? O gingado. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Pequena piadinha entre amigos. Uma anedota ali. E capoeira não é pecado. Exato. Nossa Senhora misturada com cultura africana, que é uma coisa bonita, uma coisa interracial ali. Ah, sim. E quem falar que a gente tá blasfemando, tá falando que capoeira é uma coisa ruim, e não é. Exato. Ainda mais imagine Nossa Senhora ali. E ela com o vestido dela engana, o que vai fazer? Porque você não sabe o movimento do pé, cara. Talvez ela cantar que a capoeira mata um, não sei. Não mata um, mas talvez, sei lá, peca um. Matum, você não sabe, é uma gíria, né? Exato. Pode ser. Mas a gente fez essa anedota e foi chamando ela de capoeirista. Sim, terminando ali aquela carreata ali e tal, paramos num lugar aberto ali, que tem uma reunião do pessoal, comer um lanche ali, não sei o que e tal. E uma queima de fogos. Jogar uma capoeira, cara. Nossa Senhora. E mais? E uma queima de fogos. Então, que é muito comum. Quando eles chegaram ali, tiraram a imagem, colocaram ela ali no chão, ali no... No centro dos fogos. E começaram a acender os fogos. E a gente olhando. Que bonito. Admirando. Né? Eu não gosto muito de fogos, vou falar a verdade. Eu também não sou muito fã, mas foda-se. Mas que bonito. Tava lá jogando capoeira, vamos ver. Em determinado momento a gente começou a olhar do outro lado, assim, uns 15 metros. Imagine, no centro do campo ali aberto, estavam os fogos e a Nossa Senhora. E uns 20 metros pro fundo tinha um barranco. A gente começou a olhar ali... Que caía fragmentos de fogos ainda estourando. A gente falou, puta, parece que caiu ali os rojões. Os fogos tombou pro outro lado. Aí, de repente, veio um vento sudoeste ali. Um friozinho. Ou foi um golpe da Nossa Senhora. Ou um rabo de arraia que ela deu ali. Ou um chicote de escorpião ali. Pode ter sido. E os fogos viraram pra nossa direção. Sim. E daí a gente começou a sair correndo. Foi um grito, puta que pariu, pernas, pra que te quero? Os fogos caíram pra cá, caralho. Saímos correndo. Eu me senti no meio da Segunda Guerra Mundial, bicho. Os fogos passando assim do lado, a gente correndo. A gente saiu correndo e se escondeu atrás de uma caçamba de lixo. Não. Fui atrás do meu carro. E depois a gente descobriu. Sim. Era seu carro. Mas que era semelhante, e tanto de visual, como de cheiro, como a caçamba de lixo. Como de conteúdo. Como de motorista. E foi isso, foi uma vingança. E nesse dia eu tava bêbado que eu nem via isso daí acontecer. Tava bêbado dentro da caçamba de lixo. Aí chegou, que loucura, vocês viram os fogos que caiu? Foi em cima de nós, filha da puta. Talvez ele, bêbado, tava gingando capoeira em cima dos fogos. Ele tava vestido de Nossa Senhora. Olha o peão de mão que eu sei fazer. Cara, tem como você ir de Batman? Tem a fantasia lá parecida. Tem uma coroa e um manto. Eu vou de Batman. Há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes. Você tem que aceitar Deus pra ele te salvar. Sim. Mas pra ele te salvar dele. De algo que ele vai fazer. Sim. Caso você não aceite. Exatamente, salvar dele. Então, você aceita a Deus pra você não ir pro inferno. Inferno que ele vai te mandar caso você não aceite. Sim, exato. Então, não é uma relação de amor, é uma relação de, como você, ameaça. É verdade. Alguns, então, seguem um princípio ético religioso sob ameaça, com medo. Vivem com medo de ir pro inferno. Ah, sim, mas isso acontece. Comente sobre isso. Mas isso acontece em muitas coisas do mundo, independente de ser religião. Pode falar. Ó, hoje em dia, você como professor, sabe que hoje em dia não repete-se mais de ano. Em algumas escolas não se repetem mais. Mas antigamente, os alunos estudavam com medo de repetir de ano. É. Não pelo gosto de estudar. Sim, sim. Não é? Então, é a mesma coisa. Muita gente vai na missa todo domingo, vai lá, paga o dízimo. Mas com medo de ir pro inferno, não pelo gosto de estar fazendo aquilo lá. De querer pro céu. De querer pro céu, não é? Eu só não quero ir pro inferno. E o preço é qual? É isso aí. É ter fé. Entendeu? Cara, mas isso, eu queria fazer um breve comentário que isso caiu por terra pra mim. Quando eu fazia a primeira comunhão, que uma bela aula, eu me deparei com um ensinamento que explodiu minha cabeça. Um ensinamento. É, você usando por 4 anos o feminino. Junto com as freiras. É, porque eu via que todo mundo naquela época usava saia. Eu achei que era sei lá, temático. Ah, eu vou desconcês então, né? Não, não, foi o ensinamento que disse que Deus é onipresente, cara. Isso quando te deixou um pouco com medo? Não, te deixou abalado? Quando disse que Deus é onipresente, eu falei, puta, se ele é onipresente, quer dizer que ele tá todo momento em todo lugar. Por que que eu tenho que ir pra igreja? E por que eu tenho que ir em tal lugar? Porque eu não tenho, ele tá aqui, entendeu? Exato. E por que você tem que rezar olhando pra cima? Ele pode estar no sofá. Eu tô trocando ideia igual eu falava com um amigo imaginário. Sim. Então isso explodiu minha cabeça. Eu falei, puta, não, você não tem mais regras pra mim, ele está aqui. Não é um padre que vai me fazer. Não, não é um pastel e uma coca. Ele vai me convencer a vir na igreja. Vai precisar de mais coisas agora. Agora vai precisar de uma jujuba. Eu acho que o pior de ser onipresente é ser onisciente. Porque onipotente todo mundo acha que ele já é mesmo, né? Ele pode tudo, ele consegue tudo. Mas onisciente, ele sabe de tudo. Então ele sabe até o que você vai fazer. Mas isso você está falando de um Deus castigador, seria do Primeiro Testamento. Sim. Do Segundo Testamento é o Deus do amor. É o Deus do supremo amor, cara. É o Deus que perdoa tudo. Não é um Deus guerreiro, não. Não sei, Wesley Zop. Tem uma coisa clara. Porque todo mundo do Novo Testamento, o pessoal não entendeu o Novo Testamento. Eles acham que, sei lá, Deus é desocupado, cara. Desocupado? Desocupado. Eles acham que, sei lá, Deus está preocupado onde você usa sua tina, Wesley Zop. Ah, sim. Imagina, Deus, o cara que criou o universo. Sim, com fome pelo mundo. Fome não, pelo cara mundo. O cara tem tudo. O cara pode criar um universo. Sim. O cara pode criar um unicórnio. Pode também. Ele pode estar fazendo novas criações aí, sei lá. Coisas que Deus faz. Sei lá, aerolitos. É, deusiando por aí. Deusiando. Sim, descansando o sétimo dia dele, sei lá. Pode estar. Sim. Acredito que ele está preocupado. Onde você bate a sua tina. Onde você coloca o seu ânus, se tem alguém comendo o seu ânus, se você, sei lá, se você é homossexual, se você... Os caras estão... Eles acham que Deus está preocupado com coisas ínfimas. Não, e sendo que Deus não se preocuparia sabendo a sua escolha. Exato. Ele sabe que você ia bater a tina algum dia na vida. Exato. Três vezes por semana na casa do Paulão, ele sabe, cara. Ele criou o Paulão por isso. Exato. Bater mais que o cartão do trabalho. É. Você bate a digital ali no toba do amigo mais do que no, na maquininha lá. De, não, mas você sabe por quê? O Novo Testamento é por isso, porque ele mandou Jesus pra pregar o amor. E todo mundo tem que seguir Jesus. Ele, tipo, esquece de mim, cara. Fale com meu filho. Só que eu também não entendo porque Jesus é um cara superior, cara. Não, Jesus era um cara bacana. Ele legal. Não é um cara carente que se não seguir ele não vai junto com o papai. Não. Não é. Ele não quer saber, cara. Não, é. Ele é tipo... E a pessoa é chegar... É cara de boa. Ele não julga ninguém, não julga não, ninguém. Não, julga ninguém. Isso que era bonito. É. Dele. Não julga ninguém. Eu gosto da posição filosófica de Jesus. Isso, talvez, vindo de Wesley Zop, me causa um certo furor. Por quê? Porque o juiz de todos os temas dizendo que ele não julga ninguém, talvez seja um tapa na própria cara. Exato. É possível. Pessoas inferiores julgam os outros. E se você parar pra pensar, Jesus era um cara comum, assim, no sentido prático da palavra. Olha, eu diria que se, pra demonstrar como ele era simples... O cara ia chegar coçando a barriga, esfregando a barriga e falar, é Jesus isso aí? É vinho isso aí? É vinho? O que é vinho? O que é vinho? Gostei, vou fazer mais. Então, era um cara prático, que se a pessoa era... Eu não importava o que a pessoa era. Ah, meu próximo. Ele é a pessoa com 40 anos de prostituta e fala, fica de boa, filha, vamos aí. Curte a vida doidada. Aproveita. É, então era o cara que andava de boa, amava o próximo, não tinha a posição filosófica dele é muito interessante. Tinha um zoador também. Sim. Ah, sim. Porque às vezes o cara chegava e falava, Jesus, sou cego, me cura. Ele falava o seguinte, vai lá em tal lugar, pega barro, passa no olho. Ele poderia curar com estralo de dedos. Ele poderia falar, você tá vendo, cara? Não podia. Curar o quê? Curar o quê se você já tá vendo? Mas ele falou, vai lá, passa barro no olho. Barro com bosta. Mas daí vai infeccionar, não vai? Não vai, vai. Os 10 minutinhos ali antes da infecção você vai enxergar. Aí depois vai infeccionar. É claro que afinal passou bosta. Não seja burro. Além de cego, é burro. Não, então, eu acho que... Então, daí ele podia fazer do jeito que quer, mas ele às vezes tirava sarro dos caras. E ele era tão de boa que, tipo... Quando o pessoal tava ali pra trair ele, assim, o Pedro chegou e falou, não, eu não vou te trair. Ele falou, Pedro... Você se mostra corajoso quando não te apertam. Você é uma bicha, Pedro. Resumindo, você quer lutar com todo mundo, você é o valentão, mas... Na minha frente, né? Mas me negará três vezes. É, ainda hoje. Antes do galo cantar. Você imagina como o cara se sentiu um bosta depois, porque ele tinha a opção. Sim. Porque o cara cantou a bola pra ele. Não, ainda é assim. Isso que é genial. Tá vendo? Você vai chamar truco, mas você sabe que eu tenho casal. Exato. Mas você vai chamar truco. Aí ele falou isso, daí o Pedro vai lá e nega três vezes. Mas, e o pior, ele não ficou com raiva do Pedro por causa disso. Não, porque cara. Ele já sabia. É, não, mas. Ele já teria que estar com raiva antes. E tipo, ele sabe, ó, o Pedro é um bosta. Não, e na hora que Judas vai dar um beijo nele pra mostrar pros romanos quem ele é, ele fala, você me traiu com um beijo. Ele sabia. Igual eu fiz com a gordinha da trompa. Exato. Talvez tenha feito isso só pra eu conseguir terminar com a gordinha da trompa. Ele sabia que no futuro ia existir um Douglas maldito. Que eu ia precisar disso. Ele falou, putz, tudo bem, por ele, hein? Ah. Essa vai por ele. Rapunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Gravando e relaxando. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Em 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé. Não, eu tenho uma história de milagre. Milagre. Não sei se já podem entrar nessa pauta. Não, já pauta. Pode, já pode. Aqui é tudo, aqui não tem. Estava no hospital. Visitando isso é um milagre. Sim. Visitando um amigo porque meu. Porque ele raramente fica doente. É, mas eu visito todos os sábados os hospitais de palhaço. Ah, né? Sim. Então posso mas você nada. Visita o hospital ou os pacientes? Os pacientes. Ah, o hospital mas... de palhaços quer dizer que só tem de palhaços lá? Só tem de palhaços. Sim, aqueles sim. Palhaços que caem da perna de pau. Sim, e sua tia também. O maior índice de morte de palhaços é cair da perna de pau, todo mundo sabe. Mas quando é cerrado, uma perna só. Exato. É. Por outro palhaço. Era uma brincadeira, mas o cara já sabe, puta, eu vou morrer. Sim. É complicado. Não, uma certa vez estávamos perto da UTI e teve uma pessoa que também estava visitando alguém lá na UTI e falou assim, eu posso fazer uma oração pro meu pai aqui na minha religião, né? Daí o pessoal do hospital não se preocupa com o lance da religião. É laico. É o laico. O hospital é um lugar laico. Daí ele falou, claro que pode. Sim. Entrou a filha do paciente com mais uma pessoa, que eu não sei que parentesco que tinha, e começaram a fazer uma reza de estilo africana, não sei dizer que tipo de reza seria, candomblé, eu não sei. Talvez o bandista. Eu não conheço. Tá, tudo bem. Talvez Matum. Talvez Matum. Sim, talvez Matum. Tomara. Sim. E daí... Tinha fogos de artifício? Não tinha. Ah, então não era Matum. Então não. É. Daí fizeram lá a oração. No dia, não, durante aquela semana, o rapaz teve alta da UTI. E daí a enfermeira veio comentar com a gente. Falou, vocês lembram daquele dia que entrou uma mulher aqui pedindo pra rezar? No Matum e tal. Eu falei, lembra? Falei assim, então, deu certo. O pai dela teve alta. Eu pensei, teve alta graças a vocês que passam 24 horas medicando as pessoas aqui. Sim. E ela, mas não só ele, todos da UTI tiveram alta. Porra. Eu falei, caralho! Não, mas chama esse povo de volta, cacita! Eu falei, esse cara tem que trabalhar no hospital, porra! Vamos aprender esse negócio aí! E essa UTI era grande, peraí, deixa eu explicar. Tinham 15 pessoas mas, na UTI. Mas tem um outro milagre que você participou, né, Wesley Zoff? Um outro milagre que eu fiz. Que você vivenciou. Só ajudando ao negão que talvez esteja ouvindo esse episódio, isso aqui é uma tendência que a gente tá seguindo, né? Milagres do Zop. Milagres do Zop, é. Não, que eu participei, né? Não, estávamos visitando de palhaço, tava eu e outro palhaço. Você faz isso todos os sábados? Todos os sábados à tarde. Gabriel desde também. Desde quando? Eu faço desde 2005. Tudo bem. E o Gabriel acho que desde 2008. 2007. Então... Daí tava eu e outro palhaço, o enfermeiro chamou e falou assim: vocês gostariam de dar alta pra um paciente? Eu falei, claro que sim. Dá a notícia da alta. Dá a notícia da alta. Que ele vai pra casa. Que ele vai pra casa. Tava você e o... Achei que eu ia pegar uma modelo gostosa e entregar pro cara, uma alta. Seria interessante. Tava eu e o Carçudo. Tá, sim. Daí a gente falou, claro que sim. Porra, sensacional. Muito legal, puta notícia, né? E entramos no quarto com uma prancheta, que pegamos lá do cara lá, mas uma prancheta qualquer, né? Daí chegamos lá e falamos assim, ah, viu, temos uma boa notícia pra você. Só que a gente entrou, viu, o cara entubado. É. Mas tá bom. E meio com cara de bosta. É, daí, mas faltando tá, um olho. Mas, não, e a gente, imagina, a gente chegou como se fosse comemorando um gol lá dentro. Sim. Oh, temos uma notícia pra você. Daí tinha os familiares deles ali. Então falou assim, o que, que será, né? Hoje você vai pra casa! Você está curado! É. Daí eles... Meio assim, céticos. Todo mundo sentiu céticos. Que... É, céticos. Ficaram mais chateados quando eu disse. É, eu falei, não, hoje vai mesmo, hoje tem alta. O outro palhaço também, hoje vocês estão pra casa, hoje vai ter churrasco e não sei o que tem. Daí o pai, né, do paciente, falou assim, eu acho que não. só acho. Eu acho que não. Ele falou, não, vai ter. Daí expliquei. O senhor é médico por acaso, é, idiota? Não, não, daí a mãe do rapaz e o rapaz começam a chorar. Não, mas não era aquele choro de alegria. Não era um choro de alegria, era um choro de tipo, eu sei da minha situação. Daí o pai do cara chamou a gente de canto e falou assim, ele não vai ter alta, porque ele está em estado terminal de AIDS. Desculpa rir, cara. Não, mas é foda. A situação que você deve ter se sentido um bosta. Não, eu pensei em virar um chimpanzé e ser correndo dali, pular janela, sei lá. Nunca mais voltar. Que ano que era isso? Não, em 2005. 2005, foi no ano que eu entrei. Tava começando. É. E daí eu. Tá bom. Daí passou o médico. E 6-2 com cara de bosta ali. Ficamos chateados pra cacete. É, né? Exato. Ele tava passando no médico, o médico entrou e viu os dois chorando, a mãe e o paciente chorando, o médico dele, né? Ele falou, mas, ó, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não, é que eles fizeram uma piada, que não coube, né? Daí a gente ali, né? Daí falou assim, não, é que eles falaram que a gente ia ter alta e tal, daí falou assim, ó, e o médico chamou a gente e falou assim, isso não é brincadeira, que se faça, porque vocês não sabem a situação do paciente, porque a gente tem a política de não perguntar o que o paciente tem. Sim, né? É uma das regras básicas. Daí a gente falou, não, mas a gente quis tirar o nosso da reta, falou, quem falou pra gente foi o enfermeiro. O enfermeiro veio falar pra gente o quê? Ah, pro médico, esses palhaços e suas piadas, né? Como se fosse a gente mesmo, ele não assumiu. Ele queria pôr no seu cu. É. Daí ele falou, daí o outro palhaço ficou fodido. Nossa, ele queria matar o enfermeiro, imagina. Ele falou assim, esses palhaços, ô caralho! Porque foi você que falou que era pra gente dar alta, né? Daí, de tanto que a gente pressionou o cara falou, não, eu que falei, mas porque eles são palhaços, eu achei que ia ficar engraçado. Daí o médico falou, mas você é louco! Você achar que ia ficar engraçado uma coisa dessa? Você é louco, um filho da puta, um desgraçado, um sádico, tá aqui o meu endereço, passa lá mais tarde! Não, e daí, ó, depois... Nessa semana, esse enfermeiro foi despedido. Ah, no mínimo. E quase que a gente parou de visitar esse hospital. Sim, porque, sim. Por questão de que a gente, sei lá, zoou demais na cabeça deles. Né? Nossa, mas... Mas todo mundo sabe que isso nunca aconteceu. Ah, sim, claro. Se caso você, presidente da associação, estiver escutando, isso nunca aconteceu. Eu não estava lá. Beto Jamaica! A mulher do diabo não quer mais ver o diabo no bar. A mulher do diabo proibiu ele até de fumar. Muito bem, eu gostaria de aproveitar que o Wesley Zop está aqui. O Wesley Zop é um cara sagaz. Sagaz. O cara já vivenciou muita coisa aí. Gostaria que o Wesley Zop, por exemplo, ensinasse o diabo a fazer o trabalho dele, o Wesley Zop. Mas por que você acha que ele não faz um bom trabalho? Ele é um cara assim meio... Sei lá, tem alguma sequela mental também, algum problema mental muito grave. Por quê? Por quê? Que, qual é a história do demônio, do mochila de criança, Wesley Zop? Conte a história mochila dele. Mochila de criança. Como virou o demônio? É, ele tem uma história aí, bíblica ou folclórica também. Né? Ah, é. Acho que talvez um só... misto dos dois. Um como fala, dois. Quando é a mesma coisa, subir pra cima, como fala isso daí? É, pleonasmo. Pleonasmo. É um pleonasmo, talvez. Né? É, tudo bem. Então... Ele era um anjo, né? Um anjo de luz. Um anjo bonito ou não? Um anjo, o mais bonito. O mais bonito. Mais bonito que Arcanjo Gabriel. Sim, sim. Sim, que era um invejoso. Né? Mas isso eu tô falando do Gabriel aqui. Ah, tudo bem. Ufa. Não, então, ele é o cara que mais era, gostava de Deus, ele que mais era prestativo com Deus e tal. Ele queria ser Deus, ele queria... Ele queria o máximo dali, ele queria ser o melhor e ele talvez era. Ele é aquele candidato a vagas superiores da empresa, né? Que no dia da entrevista o cara pergunta, o que você quer aqui? O que você almeja? Eu almejo o seu lugar. Exato. Ele é esse cara. Ele é esse cara. No RH do céu ele queria a vaga de Deus. E quando Deus criou os humanos, pô, ele falou isso que é criação, isso que é um cara que sabe criar as coisas. Nossa, parabéns. Fez rapidão, sete parabéns. Dias. Parabéns, 7 dias pra fazer um mundo e nossa. Gente, cara. Isso é parabéns. E animais, tudo bem que fez o ornitorrinco. Ele gostava das criações de Deus, até que ele viu que Deus gostava mais dos humanos do que dos anjos. Será? Mas você acha que era verdade ou foi inveja? Não. Então, eu acho que foi que na cabeça dele. Na cabeça dele. Por isso que eu falo que ele tem problemas mentais às vezes. E daí ele falou, já que essa é sua melhor criação e você esqueceu da gente ou não dá tanta atenção pra gente, eu destruirei. Tentou dar o golpe. Tentou dar o golpe. Só que Deus sendo onipresente, onisciente, onisciente, ele já sabia disso. Já sabia. Já sabia desde sempre, desde a criação de Lúcifer. Ele já sabia, esse anjo vai me trair um dia. Daí pior. Tipo Judas. Eu imagino o Lúcifer se esforçando na vida. Sim. Ele olhando. Não, Deus, esse cara. Não vai... Ele era o melhor. Mas... Talvez. Você já pensou que ele talvez tenha sentido isso por causa da negligência de Deus? Porque tudo que Lúcifer fazia. Mas... O que adianta você fazer? Você vai. É, daqui 5 mil anos você vai me trair. Tá vendo? Você vai querer sentar no meu troninho. E esse é meu. O seu está ali do lado, mas esse aqui é o meu, né? Exato. Então eu acho que, sei lá. E a partir do momento que ele vai contra as leis de Deus e tal, ele vira o demônio e é expulso do paraíso. Ele e vai para um o submundo. E né? É expulso do paraíso. Ele tenta dar um rabo de arraio. Tenta, mas isso é só com Maria Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Maria Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Também, não. Tem uma lutadora, uma gingadora de campanha que chama Maria Aparecida. Exato, mas não era dela que eu tava falando. É. E daí ele vai com a intenção, então, de destruir a humanidade. Ele sim, vira para o meio que com vingança de Deus. Ele, né? Então, pra se vingar de Deus, ele tá ali e falou, vou levar o máximo de pessoas para o inferno. Quero mostrar para vocês que eles não são tão bons quanto você acha. Ah, então fica uma disputa ali entre o bem e o mal. Apesar que já é só eles se arrependerem do que fizeram na vida, você perdoa, né? É. Então, e aí? É, ele tá numa briga meio injusta aí, talvez, né? Mas tudo bem. Mas daí, então... Eu não entendi por que você falou que ele é burro. Não, ele não é que ele é não burro. Não é que é burro. Que tem problemas mentais. Problemas mentais. Não tô julgando problemas mentais de burrice. Que talvez ele não entenda a logística ali do trabalho dele. Tá, mas por quê? Porque, por exemplo, ele é um cara ali que ele tem suas artimanhas. Ele é astuto. Sim. Então ele poderia o quê? Ele poderia endemoniar um grande, sei lá, um grande líder. É verdade. Exato, mas ele... Preferem demoniar quem? Normalmente, tecão da esquina que ninguém conhece. Sim. Ele vai lá e demonia esse cara. Então, imagina ele chegando lá na lozinha dele. Lá no tecão. Não, do tecão. Cheque. Então... ele poderia demoniar o Papa. Exato, exato. Ou tentar, pelo menos. Baldes Clay, cheque. Jorge da padaria. Tá, tô quase. Esse aqui vai, não sei se vai ser tão fácil. Tô quase. Tá. Tô atrasando o aluguel lá, mas ele tá de boa, tá ali dando de boa. Exato, exato. Ele é corno, mas, pô, não matou. Não deu certo, não deu certo. Tamo aí. Entendeu? Ele podia tentar umas logísticas. Alguém tem que ensinar ele a fazer o trabalho dele. Talvez ele fosse muito bom como anjo. Essa, como demônia, ele não tá... Ele não consegue assumir um cargo, não, né? Porque ele ainda, como anjo, ele era um submisso. Alguém, ele era melhor. Agora acho que talvez no comando do inferno ele não... pode ser. Ele conseguiu levar também alguns anjos que ele levou na conversa ali, né? Ah, ele jogou a lábia, ele né? Ele não foi sozinho pro inferno, né? Quem você acha que ele levou? não, acho que é isso, não foi sozinho. Tina foi pra ele, né? Não, penso eu. Tô é capaz, errado. É capaz que sim. Você não sabe? Não sei. Não, eu acho que sim, não sei. Então, daí eu acho que é isso. Às vezes ele meio que falha na logística, então ele deveria, sei lá, pensar melhor aí. Olha, eu acho que ele não levou ninguém junto porque não tinha... Os anjos tinham nomes bons, assim, né? Não era tipo, sei lá, Van de Screlsonel. Não tinha. Então ele não tinha como dar cheque. Então, tanto é que antes ele era chamado de anjo de luz, ele falou, não, preciso melhorar meu nome. Anjo de luz. Então, Lucifer. Sei lá, uma mistura de Lucinda com Fernanda. Que eram dois outros anos desconhecidos que tinha ali e gostava dele. Que ele gostava. Ele gostava, eu sou fã daquele casal. Então, é possível. Eu acho que falta logística nisso, assim. E por exemplo, assim, às vezes ele... Os pecados que ele... Porque você sabe que o Lúcifer também ele é onipresente e onipotente, mas não é onisciente. Ah, então ele não sabe o que eu vou falar aqui nesse podcast. Não sabe e não sabe o que você está pensando também. Talvez se ele ouvir, ele saiba. Aí sim. Então, por exemplo, normalmente o cara chega e fala, ó, eu pequei. E todo mundo fica chateado, porque... Sim. Daí ele fala, o que você fez? Ah, comia a loirona gostosa sem camisinha no pelo. Comi o cu, você e gozei na cara. Parece que não foi uma coisa ruim. Porra, palmas pro Lúcio. Mas aí que tá. Aí eu não, sei. Então você percebe que o cara fala, porra, o pecado, o Lúcio perguntou, o cara comia gostoso, filho da puta. Se o cara fosse, soubesse fazer o trabalho dele, se ele fizesse o trabalho direito, ia fazer o quê? Ia fazer o cara... Dá o cu na esquina. Sim. Ninguém dá o cu na esquina e fala, ah, isso foi o capeta. Não, o cara torcer a própria bola. Exato. Sim. O cara fala, sei lá. Furar um olho. Alguma coisa assim, o cara, eu pequei, sei lá, corri nu pela rua toda, alguma coisa assim que vai prejudicar o cara, não. Bati uma na mesa de Natal. Exato, pô. Pô, esse cara é nojento. Não, digo sei. Wesley, não o Lúcio. Tanto que é que o Lúcio não faz isso. Ele tem uma ele tem modos. Exato. Então, sei lá, cara, às vezes o cara fica falando, não, às vezes o pecado está no homem, é isso que eu quero dizer. Não, eu acho que o pecado está no homem, porque ele quer culpar o Lúcio. O Lúcio fica ali, cara, nunca eu ia fazer isso, filhas da puta. Exato, exato. Eu não faria isso. Eu não. Queria comer essa gostosa. Tô tentando há anos e não consigo. Eu tô trabalhando num negócio grande, que é validade de alimentos. Você vem falar que eu... Você vem falar que... Que eu tô incendiando. Tô há anos, há milênios bolando esse negócio aqui. Você vem falar que eu mandei você comer gostoso. Eu nem conheço essa gostosa, cara. Mas ela tem validade. Comecei um projeto agora de tomada de três pinos, cara. Pra ver se tira as pessoas do sério. Sei lá, cara. Eu não sei. Eu dei o direito de importar coisas, mas com tomadas diferentes. Pra as pessoas quebrarem cabeça. Cara. Exato, exato. Eu trabalho com alta de dólar. Coisas mais significativas. Tô espalhando fome no mundo, cara. Não tenho tempo pra isso. Inclusive, na lozinha dele tem lá escrito: cheque, cheque. Porque cheque é uma coisa do demônio. Exato. Agora, tá lá, ele escreve, mandei comer a gostosa. Puta, o cara é louco, cara. Ele apaga. Não, ele escreve, mandei comer a gostosa. E todos os outros demônios ali olhando pra ele. Jura? Fala, velho. Não. Isso não partiu de você. Você vai pôr isso na lousa? Você ficou mil anos fora aqui planejando isso aqui? Não. Não, tira isso da lousa. Por favor. Ele, não, mas o pessoal me acusa disso. Tira da lousa. Oh, Deus tá vendo. Ele é tipo... Deus tá sabendo o que você tá fazendo. Exato. Ele é tipo o Gru, meu malvado favorito. Né? É. O Minions são os demoninhos. É. Não, você não fez isso. Banana. Então é isso, acho que falta essa logística pra ele, sei lá, projetos mais eficientes. É verdade. Entendeu? Será que é um projeto do demônia? Veja o que eu vou falar. Nossa, polêmica nesse episódio. Ter criado o William Floyd pra destruir os podcasts? Ah, pode ser, pode ser. E aí? Talvez. É uma grande questão a se levantar. E será que quando o William Floyd chegou na Terra, ele veio nu e dando um soco no chão? Tipo o Exterminador do Futuro. Você acha que ele foi enviado desta forma? Eu não sei, tô perguntando pra você que sabe de tudo. Ah, sim, não, mas não sei de tudo, sei de quase tudo. Ah, sim. E já que estamos falando de religião também, eu gostaria que vocês dessem a sua opinião, porque vocês são pessoas bondosas, tirando Wesley Zop. É, estamos falando aqui, olhando no olho. Sim. É. Desculpa, tô atrapalhando isso. Vamos aqui. Supor que lá no meio da logística de São Pedro, que guarda a porta do céu, né, Wesley Zop? Sim, o porteiro. Só que, inclusive, se você perguntar, aqui é o céu, ele nega 3 vezes. Aqui é o céu que mas tem... Mas de reflexo. Pizzaria. Tem Jesus aí? Ele, não, Jesus não conhece... Não, Jesus não, pô. Nem, você viu o castigo, cara, de ter negado o G? É, então. Vai ficar na portaria. Exato. Você não vai ficar na festa, não. Não. Recebendo encomenda. Vai trabalhar de segurança aí. Fica lá. Tem um lugar no céu pra mim? Tem, mas... Quando tiver vindo uns penetras, você vai ter que barrar. Tudo bem, vamos supor que no meio lá da logística de São Pedro, ele errou e Wesley Zop e você vão para o céu. Oh, que diferente. Mas vai ter uma coisa pra mim, vamos ver. Não, vai ter. Bom, no céu, você vai lá viver pela eternidade. Sim, no paraíso, tudo no paraíso, sim. Tem muita coisa pra fazer, obviamente. Sim. Mas... Wesley Zob, como ficaria a sua consciência sabendo que você está lá no céu e sua mãe está no inferno? Mas por que minha mãe está no inferno? Ah, sei lá. Por ter me criado também. Sei lá. Eu sempre pensei nesse contraste aqui. Como as pessoas vão viver de boa no céu, sendo que sabendo que, sei lá, Valdis Clay está no inferno. Lembrando que na lousa do demônio está lá, Valdis Clay cheque. Entendeu? Então a pessoa, às vezes, como que ela vai viver de boa ali no céu? Tipo, pô, da hora, tô no céu. Fiz por merecer, por estar aqui. Igreja todo domingo, ajudei os pobres, ajudei os mendigos, comentava no Chorume tudo pra ajudar eles. Sim. Fui lá no iTunes, dei 5 estrelas, dei comentário. Fez tudo de bom. Sim. E hoje estou no céu, porém, minha esposa e filhas estão no inferno. Por quê? Porque não fizeram a mesma coisa. Porque ela era gostosa que o cara comeu. É. Ela foi usada pelo demônio pra seduzir outra pessoa. Exato. E aí? Não, então, eu cheguei a perguntar pra um amigo meu muito religioso como que ficaria essa consciência das pessoas tendo o céu. Ou enquanto... será? Porque eu penso assim, a pessoa pode falar, foda-se, eu tô aqui. Não. Eu tô aqui, fiz por merecer. E só que daí ele é egoísta e vai pro inferno. Mas a resposta... No momento ali que ele... Porra, tô no céu, foda-se, otários! Saiu na Arapanaca! São Pedro... Você não entra não, mais. Exato. Não, então, eu cheguei a perguntar e eles falaram: numa guerra não dá pra salvar todo mundo. É essa a resposta que eu tive. Não, mas é um cara desse. Não sei se já vai pro céu. É, já não sei se. Então. Esse é o pensamento que Deus quer ali. Exato. Se, eu acho que assim: se pra você ir pro céu depende de você ser o egoísta e só pensar em você, se você fez, você tá lá, talvez você não iria, porque não é isso que Jesus pregava. Então, já responderam assim, que quando você for pro céu, você vai esquecer tudo. É. Ainda essa. Já falaram isso. Aí. Daí, então, quer dizer, que você não vai lembrar das pessoas. Exato. Aqui, pra você não ter essa consciência. Exato, você não ter essa consciência. Mas daí, que adianta ter ido pro céu, caralho? Você nem sabe por que tá lá. Exato. Fica igual aquele, o Lima Duarte, quando fez aquela novela, só pedindo melão. Melão! melão! Melão! Quero melão! É. Não sei se eu quero ir pro céu. Eu nem lembro. Eu não lembro o nome dele, do personagem. Mas muito bem, então eu fico meio... Eu fico em dúvida. Mas... Estou falando aqui, o ouvinte pensa, esses caras estão tirando sarro. Não é não tirando não, sarro. Não é, é tirando sarro. Eu tenho essas dúvidas. Mas uma outra dúvida que eu tenho em questão do paraíso, você falou, você fez tudo de bom aqui nessa vida e você vai pro paraíso. Fiz, sim. Vou. Supondo. Não, eu fiz e vou. Não. Vocês que se fodam, otário! Ele veio pra nós. O diabo encheu o saco e mandou a mulher passear. Ele tá de volta na noite, ele tá de volta no bar. Ele sabe que nesse mundo ninguém muda ninguém. A gente é o que é, quem gosta sempre vem. O mundo não para de girar e até o diabo pode recomeçar. O mundo não para de girar e até o diabo pode recomeçar. Puta, cheiro de bosta. Eu era um bêbado, drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Perde a pessoa da igreja da minha mãe. Chamada, que ela acreditava também nas chamada coisas. Chamada de irmã Terezinha. Ah, é uma freira. Não, uma irmã. Ah, tá, irmã. Mas já, que fazia topless, assim. É, sim. Que era uma senhora já, e de repente foi com uma dor de barriga um pouco pra igreja, foi pra igreja verificar em casa. Uma lição, gente. Tá com dor de barriga, fica em casa, né? Ou a não ser que seja o Olavo. É, exato. Que ele pode fazer, cagar na igreja. Exato. Lembrando que na lozinha do demônio, tava lá a irmã Terezinha cheque. Tava por quê? Cheia, né? Porque... Cheia. Cheia? Cheia. É, santa cheia, né? daí não tinha. Mas que piada infame. Daí, nesse dia, irmã Terezinha lá no meio da igreja, de repente, começou a soltar aqueles fininhos caprichados, aqueles que queimam até o nariz do demônio, que tá acostumado com cheiro de enxofre. Ele fala, puta, aqui tá concentrado. Cara, a minha mãe, ela tem uma função na igreja, que ela auxilia as pessoas no banheiro, assim, tipo, pra criança que não... Que ah, sim, pra não ficar andando pela... Isso. E daí, a irmã Terezinha, na hora que, de repente, percebeu que o demônio pegou o corpo dela e fez o quê? Fez a merda ficar líquida e escorrer. Daí, a irmã Terezinha começou a ir e cagar no corredor. E chegou se cagando e todo mundo percebendo a Terezinha se cagando. Chegou a minha mãe vendo a situação. Fugiu, se escondeu pra não ter que ajudar a irmã Terezinha a se limpar ali do cagote. Mas fugiu por quê? Porque sabia que aquilo era obra do demônio. Exato. E daí, irmã Terezinha. Foi ligar pro Constantino. Irmã Terezinha tem o recorde aí de se cagar. E uma vez, já que contando rapidamente, eu tava na igreja do lado do meu primo, perto do meu irmão e do meu pai. Meu irmão toca violino na igreja. E daí meu primo chegou e disse, filha da puta, ó, a gente esperou a hora da oração, onde tava todo mundo em silêncio, ele chegou no meu ouvido e contou uma piada. Mas tendo a ver com a oração, não, lembrando, mas era separado. Lembrando que quem conta a piada já tá lembrando da piada, tá anestesiado. Exato. Agora mas, o cara que ouve pela primeira vez... Ele foi astuto, provavelmente obra do demônio. Sendo que o seu primeiro é um burro. Exato. Aí ele foi lá e contou assim o clímax da piada no momento que todo mundo ficou em silêncio pra fazer oração ali. E daí não, você não aguenta. Cara, eu não aguentei, eu sou um imbecil, cara. Eu que já dei risada em velório, eu não perdoei a igreja não. Cara, eu comecei a cascar o bico, mas de uma forma. E sabe quando você tá dando aquela segurada pra não rir, que você começa... Você que dá é pior. Faz mais barulho do que se desse. Exato, você começa a engalopar, você começa a... Ah, sei lá, cara. Parece um fusca velho na subida. Exato, você começa... Blá, blá, blá, parece que tá morrendo assim, cara. Peidando, cagando, igual a irmã Terezinha. Exato, talvez tenha sido isso que aconteceu com ela. Eu comecei a dar risada, cara. Seu primo tava na igreja, acho que foi isso. Não sei. Comecei a dar risada, cara. Eu só sei que, de repente, meu pai pegou o arco do violino do meu irmão e... Pá, sentou na minha cabeça, cara. Pra eu parar de dar risada. Será que você não tava de cabelo verde? Cabelo verde de viado! Eu não sei, só sei que pá, tomei uma aqui na orelha, bicho. Fiquei anestesiado ali, percebi que tinha que parar, senão eu morreria. Mas ainda assim, a piada era engraçada. Não, era engraçada. Nem lembro mais, mas a situação foi engraçada. Eu tenho uma prima que ela é muito devota, ela vai na igreja sempre e tal, e ela reza pra Santo Antônio atender ela. Pra ela conseguir casar, né? É, 70 anos tá ali. Tá aí, tá na flor da idade. Tá, não é virgem mais porque o Wesley Zop já comeu aquela orelhinha ali. Ela não é totalmente virgem. Exato, exato. Não, então, já deu o cu. E uma vez já... Só o cu. Mas aí isso daí não conta. Não, né? Não conta. Sodomia, tudo bem. É, exato. Porque afinal, Deus já sabia que ela ia dar o cu. Exato. Por mais que ela é religiosa e tal. Sim. Não, e ele sabe quando ela vai perder a virgem. Ele sabe da família de Wesley Zop. Wesley Zop, todo mundo dá o cu naquela família. Mas porque, não por questão de tradição familiar, não. Não, aqui a gente gosta. Mas na verdade, talvez... Na verdade, talvez Deus vire pra Santo Antônio e fale: pai, pera. Eu sei quando ela vai perder a virgindade. É, não precisa agir agora. Não é agora. Vai com calma. Calma, relaxa. Mas eu acho que não Você vai sair do poço um dia, relaxa. Não, mas acho que não é por isso que Santo Antônio não atende. É porque as pessoas não pedem com carinho pra ele. Porque o Santo Antônio, ele tá carregando o menino Jesus, né? A estátua padrão dele é essa. Ele por tá quê? Porque ele gostava de carregar nenê, gostava de brincar, ele às vezes era babado de Jesus. Tá, obrigado. Um babaca que Maria contratou, seu Antônio. É. Ô, seu Antônio, por favor. Cuida ali de Jesus. É, não, tá me dando um trabalho aqui. Eu tento colocar ele na banheira, ele não fica, ele fica em cima da água. Talvez transformou a água da banheira em vinho. Fiquei bêbada. Talvez o pessoal não entenda a verdadeira função. Por que que o Santo Antônio ninava tão bem as crianças? Ele tinha Parkinson, todo mundo sabe. Ele tinha Parkinson? Toda criança que ficava no colo dele, ele nanava ali, ó. É verdade. Morfina. É. Que na época não chamava Parkinson, porque Parkinson não era nascido. Exato. Ainda. Sim. Só chamava bom ninador. É verdade. Exato. Não, então, mas as pessoas tiram o menino Jesus da estátua, da imagem, tal, e fala: só devolvo assim que eu casar. Tipo, sequestrou, né? Tá sequestrando a criança, exato. Ele tava responsável por ela. Exato. Ou coloca Santo Antônio de ponta cabeça dentro de um copo d'água. Com Jesus isso é tortura, tudo. Cara. Com Jesus e tudo? Com Jesus acho que não, que daí ele boiaria, né? É, verdade. Então, ele ia sair do colo. Ele ia sair do colo, Então é tortura, por isso que não atende. Ou talvez, é porque ele tem uma lista muito grande de pedido pra atender. Sim. E eu falei pra minha prima, eu falei, por que você não reza pra São Genésio? Que ninguém quase não conhece. Sim. Então qualquer pedido que chega, ele fala, vou fazer agora. Porque daí eu vou ficar famoso. Entendeu? Você mostra trabalho, a caixinha do pedido dele tá vazia. Tá vazio, ele tá toda hora olhando lá, puta, ninguém. Exato. Ninguém. Ô, Genésio. E o Santo Antônio se gabando lá, fala, puta, 1.200 só hoje, cara. Entendeu? Aí. Então, eu acho que você tem que pedir pra santo desconhecido. Procura no Google. Nome de santo. São Wesley. Esse cara atende na hora. Talvez vai fazer você casar com quem você não queira. Mas... Tô precisando cagar na hora. Você vai casar, vai apanhar do marido. Vai casar com um psicopata. Mas casou, porra. É claro. Comendo essa bucetinha. Fica feliz, caralho. Seja agradecido. Seja mal agradecido igual o Renan Cirilo, não. Se você precisa de um conserto de computador, não peça pra São Wesley. Ninguém tá falando disso. Show Satanás. Eu era um bêbado. Drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus na casa do Senhor. Não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Eu tava na vida, quase a me perder. A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Então chegamos ao fim desse podcast que, como sempre, traz mais perguntas do que respostas. Sim. Mas fica aí. Assim os ouvintes podem responder. Exato, com alguns e-mails. E tomara que a gente tenha falado tudo errado. E as pessoas têm bastante coisa como sempre, corrigir. Né? Daí as pessoas ficam com dó da gente e não mandam processo. Acho que sim. Eles só podem ter problemas mentais. Porque todo mundo sabe que somos um bando de burros. E qualquer juiz nos libertaria e falar, eles têm problemas mentais. Assim como o demônio. Nós seríamos bons demônios também. Talvez por isso somos demônias. E aí? E talvez porque todos saibam que na lozinha do demônio está lá, Chorume Cheque. Mas Cheque toda semana que ele ouve, né? É o feed, não, né? É o feed dele. É o podcast que ele ouviu, né? Então, os caras ali estão contribuindo aí com merda aí nas redes sociais. Obrigado. Pena que eles só alcançam 3 ouvintes. Mas os 3 ouvintes, nada. 3 ouvintes, Cheque. Que, aliás, 2, porque 1 é ele. É. Mas ele põe 3 porque às vezes os minions deles ali estão ouvindo junto. Muito bem, então eu gostaria que Gabriel Asmar desse seu tchau e falasse as redes sociais para o nosso ouvinte. As redes sociais no Facebook é facebook.com/lixodolixo, no Instagram, lixo do lixo também, no Twitter, @néctardolixo. Tchau, ouvintes. E Wesley Zob, você fala os demais contatos e dê seu tchau para o pessoal aí também. Muito bem. Temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. E temos o grupo do Telegram, que está no post deste... Na descrição deste post. Que agora tem link direto, que é o telegram.me/ouvinteslamiruxos. Exato, porque agora é um super grupo. É um super grupo. Lembrando que isso é o grupo do Telegram, não do Molhagrão. Não, do Molhagrão, que esse daí só tem o Balajuquim. Muito bem, então eu gostaria de agradecer a vocês por esse excelente episódio. Eu gostaria de agradecer ao ouvinte que tem participado com inúmeros e-mails aí. Se o seu e-mail ou comentário ainda não foi lido, não fique preocupado. Semana que vem tem mais. A gente busca ele na lixeira. Exato. Né? Semana que vem tem mais. Ainda tem alguns áudios que a gente não conseguiu pôr aqui por questão do tempo. Mas uma hora eles aparecem. Vai ouvindo. Sim. Muito bem. Então eu gostaria de agradecer a todos. Até a próxima semana. Tchau.